conhecer sim. Na noite quente de verão, mas eu disse não. Não quero nunca mais te ver na minha frente, cai fora. Ela me disse assim, aquele assunto tudo bem, quero te ver sorrir. Eu faço o que você quiser, volta pra casa. Thank you.